chegou no corpo. Azul 278, vou direto pro destino. Boa tarde, táxi Lento via Alfa, mantenha a posição de táxi 3 Juliette, para ingresso. Táxi é 9876, instrução pelo táxi, com 3 horas e 9 de autonomia, tinha apenas meia dúzia a bordo. Quando na proa da rotatória, condições? Sulu, Índia, Papá. Sob condições visuais, no 1500 pés, o ajuste em Salvador 1018, reporte através de Paris via corredor. Xanemia 320, desça para 3.000 pés, o ajuste 1018. 3.000, Xanemia 320, autorizado? É o número 2 na aproximação, aguarde autorização. Guarda. Fisca Bravo, líder LS, reporte estabilizado. Xanemia 320, mantenha 3.000 pés, aguarde descida a 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Tráfego que procede na aproximação, posição de 1 hora, 10 milhas, mantendo 2.000 pés no Charlie 25 Alpha. Ciente, autorizado, vai manter 3.000. Ciente, o tráfego, Oxa 6320. Oxa 6320, tráfego adicional, posição de 11 horas, 5 milhas, rumo Nordeste, mantendo no 1.500 pés, o meu Vitor 10, não interferirá com a aproximação. Xanemia 315, desça para nível 050, ajuste 1018. 050-1018, Tenente Mike Juliette Romeu, reporte para a travessia da Bahia de Todos os Santos, ou a 20 milhas do VA em Salvador. Controle não mantém em contato com sua aeronave. Juliette Romeu deve ser por causa da altitude. Não é necessário cheque de transporte. Cacho Cabral, gente, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Final, Whisky Oscar Bravo. Abaixo de autorização de pouso, Whisky Oscar Bravo, ajuste no 018. Azul 2788, chame Centro Recife, em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 6320, ciente. Isso para 2 mil pés. Livre LS, reporte estabilizado. Para 2 mil, está liberado. Reportar estabilizado. Aqui Oscar Bravo, livre pouso na 10. Vento 170 graus, 10 nós. Oscar Bravo, livre pouso, 10. Torre 3205, ponto 010 para 1. Mantenha o ponto espera, 3805. É 320, para o localizador, curva à direita, na proa 080, reporte estabilizado. 080, direita, reporte estabilizado, 6320. Chené 6315, desça para 3 mil pés, com ajuste 1018. 3 mil pés, 1018, 6315. Papá Romeu Zulu, Índia, Papá Controle. Atenção, senhor, para aqui. Bom tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas, rumo oposto, mantendo 510 AGL, 1 Romeu 44. Em visual, Cunha. Papá, papá, Mike e Juliette Romeu, bom tráfego, posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo oposto, mantendo... 1.510, um Romeu Vitor 10. Informe visual com o mesmo. O mesmo está cruzando a Bahia de Todos os Santos agora. Visual também, mais cuidado com o mesmo. Papa Tango, Romeu, Hotel Yankee. Controle Salvador, prossiga. Gente, pegou o plano de voo, Romeu Atenhante? Gente, o senhor me responde 0141, sob condições visuais 1.510, o ajuste 1018 via corredores de Salvador, o Romeu Hotel Yankee. Está presente quando na proa de Paris. Papá Romeu Zulu, Índia Papá, após cruzamento com o helicóptero anteriormente formado, foi rotatório. Sem visual com ele aqui devido à chuva, senhor. Dado para 10 de Paris agora. Puxa 6320, está precisando. Puxa 6320, chame torre, 18, decimal 95. 295, boa. Boa. 6320, está precisando, beleza, 10. Pista livre, Oxenem 320, tráfego helicóptero da Polícia Militar, decolando aqui do Pátio 4. O ajuste no 018. 1018, aguardando, pista livre. O Whisky Oscar Bravo, no solo 36, libere à direita e chame o solo. 1-2-1-1. Ajuste 1-0-1-8, proa de bom, fio gol 1-2-5-5. 3, ciente. Botão 3805, informação, cachorro na lateral da pista. O senhor mantém posição ou decola? Zona decolado aos 36, chame o controle em 1208. 1208, guarde over 1. Mantém posição, senhor, 3805. Ok, ciente. Xanã 6320, iniciei a remeta da presente, devido a cachorro na lateral da pista. E subindo para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. Arremetendo, 6320. Reporte estabilizado. 2000 pés, livre ILS, aqui foi reporte estabilizado, 6320. Solo. Solo, boa tarde, até 3193, puxa acionamento, posição 01. Então, 3193, só um instante para iniciar. Será realizada uma inspeção na pista 10 e mais duas aeronaves ainda pra, no ponto de espera. Devido a um cachorro na pista, não me escuta aguardando para início do acionamento. Aguardando, muito obrigado pela explicação, senhor. 10, ajuste 10, 18, corredor axé. Atenção em Pituaçu, livrar o litoral para seguir para o estádio, aguardar a volta do Tchumbirã até o hotel de vídeo. Gente, 500 pés AGL, guardião 01. Gordon. Xané 6315, condições de manter 3000 pés e efetuar uma espera sobre Simbra em função de animal na pista. Estimativo, vou manter 3000 pés e espera sobre Simbra. 6315, entrada da Oscar, pode ser pela direita ou esquerda? Pela esquerda, 6315. Pela esquerda, então, obrigado. Zulu, Índia, Papá, condições de descer para 1 no meu pés? Vimos, tá visual. Gente, desça para 1 no meu pés, ajuste 10 no 8, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, muito grato. Oxa, 6320, iniciou a remetida. Oxa, 6320, vetor para sequenciamento. Esquerda, 360, seu limite são 10 milhas nessa proa. 360 de esquerda, 10 milhas nessa proa, 6320. Gente, Mike, Juliette Romeu tem frequência livre, está presente e informa um helicóptero iniciando a travessia da Baía de Todos os Santos, agora no setor este da ilha de Itaparica, fica atento ao mesmo e coordene com... Bom mesmo, caso seja necessário, 1, 2, 3, 4, 5. Romeu, até Yankee, na escuta do controle Salvador. Na escuta, controle. Romeu, até Yankee, forma o tráfego, posição de 12 horas, 5.5 milhas, mantendo 500 pés AGL, com Romeu 44, informe visual com medo. Sim, aqui, vai reportar visual com medo. Xané 6320, condições de subir para 4.000 pés e iniciar órbita sobre o fixo de pelo. Subindo para 4.000 com ápice em pelo, hoje 6320. Controle Salvador, guardião 01, no usado, sabe que tua sua intenção é seguir para os arredores do Barradão. Está sendo feito, vai ser o mesmo momento. Gente, guardião 01, não tem interferir com os tráfegos de Salvador, sobre... Condições visuais, 500 pés, reporte visual com Barradão. Vai reportar visual com Barradão, guarda André. Patrulha, o Papa da Romeu, até Yankee, visual com o Romeu 44. Gente, Romeu, hotel Yankee, reporte no Través de Paris. Passará no Través de Paris. Papapá, Lima, Papa Mike, controle, prossiga. Está com plano de voo de Aracaju para Serra Independência, é um Fox 44, fechando o CTR, 2 a bordo, pode colocar 02, 45. Lima, Papa Mike, sob condições visuais, 500 pés, corredor, forte após forte, corredor, Interlagos. Em Salvador, 10 no 8, reporte visual com o campo. Gente, via corredores de Salvador, Lima, Papamai. Via corredores, Mike, Oceania 6315, em sua espera, sobre cinta. Tente Oceania 6315. 315, após completar órbita, está autorizado o procedimento de ILS X-Ray, pistão 1-0, desça para 2.000 pés. Massivo, só descendo agora ou após a espera? Critério, Oceania 6315. Afirmativo, critério descendo para 2.000 pés, após a espera, está livre de ILS para pistão 1-0, 6315. Papatango Romeu Hotel Yankee, condições de descer para 1.000 pés, a fim de evitar conflito com os tráficos de Salvador? Afirmativo, meu comando, na hora. Trato. Presente, está próxima a Paripe, pode voar a rotatória? Foi rotatória da presente, Romeu Tenha. Obrigado. O 9876, alinhar e manter após o TAN. Pode TAN, alinhar e manter, 9876. Autorizado esse ATR 1500 pés na rodatória? Bilhete até Romeu, desço para o 1500 pés, ajuste Salvador 1018. Sim, 18500 pés na rodatória, cara. Bilhete, vamos pelo prossiga. Só confirmo o passo que encontra, se é a pista que decola. Só um instante, coordenação, o Juliette Tango Zulu não me escuta aguardando. Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolado aos 43, controle em 1208. 208, tá, 3805. Seu limite são 5 milhas nessa proa. 260, 5 milhas na proa, hoje mesmo, 320. Controle está 3805. Está 3805, contato radar, subo para o nível 340, direto Leda. Direto Leda, 340, 3805. Chinema 320, desça para 3.000 pés, ajuste 1018. 3.000 com 1.018, hoje mesmo, desligado. Chinema 320, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 1.018, mesmo, desligado. 9876, decolagem autorizada. 1.0, vento é 1.960 graus, 1.0 nós. Decolagem, 1.0, gol, 9.876. Botar 3.216, alinhar e manter, pós-gol. Alinhar e manter, pós-gol, 3.216. Chame a 320, curva esquerda para 180, seu limite ao curso do localizador. Não, aqui é antes desce, Lima Popa Mais. 180 para intercessar o curso, chame a 320. Confirme, Lima Popa Mais. No portão interlado, na proa do portão Buraquinho, aqui é antes desce. Gente, Lima Popa Mais, reposta através de Buraquinho. Reposta através de Buraquinho, Mais. Chame a Yankee, torre no 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Xené 6320 para o curso localizador, curva à esquerda na proa 140. Correção na proa 130 e reporte estabilizado. 130 à esquerda e reporte estabilizado, Xené 6320. Xené 6315, no ILS. O Xené 6315, chame a torre 18, decimal 95. Forma o tráfego agora, posição de 11 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, uma Alfa Sierra 50 na interferidade com a aproximação. Estamos cientes, temos o que quer, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, eu vou. Controle Salvador, gol 9876, cruza 2.000 pés, no perfil da saída Arbor. Vou no 89876, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés, direto elétrico. 360, 2.000 pés, elétrico, gol 9876. Controle Salvador, gol no 255. Possível, gol no 255. É necessário voar na proa 230 por aproximadamente 12 milhas para evitar tomações? Gente, voo no 255 na proa 230 por quantas milhas? Agora são 11 milhas. 7, voo 1255, mantém ainda 4 mil pés. Ok, desce para 4 mil e após 11 milhas já tem posição de voadora. 7. Controle autoriza direto o monte, Vatan 3805. Vatan 3805, aguarda. Aguarda. Juliette, Hotel Romeu, confirma a altitude que cruza. 3 mil e 7. 7, reporte cruzando 3 mil pés. Tem que dar uma acelerada? Afirmativo, por gentileza. Então tá, tô descendo mais rápido aqui, já tô cruzando 3.080. Tive informe realizando 360 na final da 17. Firma de imigração visual com o mesmo, ingressando como número 2. Preciso, Romeu. Grato, Juliette, Hotel Romeu. Tá bom, hein? O Papa Romeu Charlie Alfa Tango na escuta? Só confirmando, seria um sobrevoo e o destino São Francisco para Paraguaçu ou prossegue para pouso em São Francisco? Bora, tá 32 e no meio, boa tarde. Boa. Firme deslocamento que mantém? Poderia confirmar? Está mantendo deslocamento sentido aeroporto? Negativo, estamos aqui ao redor do estádio com 388 pés contra. 7, Guardião 01. Oxa 6320, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95, para informação. Forma o tráfego agora, posição de 11 horas, 1.5 milhas, mantendo 500 pés no Alfa Serra 50, não interferirá com a aproximação. Salvador, 132, nomeia, cordial. 132, nomeia, cordial. Subo para nível 370, direto, Cogbo. Cogbo, acende pro 370, 132, nomeia. O gol 1255, tá voando Duna, pode continuar descida? Bono 255, aguarde. Juliette, Hotel Romeu, confirma a altitude que cruza? 2.200. 7, Juliette, Hotel Romeu. Bono 255 é autorizado, 3.000 pés. Ajuste 1.08. 3.108, Bono 255. A torre comprou a norte. Controle em 1.20, decimal 8. Torre em 1.18, decimal 9.5. Acione 5.136. Direto Monte, Guastan 3.805. Gente, está 3805, já está em coordenação com o Centro Recife. Assim que eu obtiver a resposta, ele passa para o Edmond. Obrigado. Bono 355, dito para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 e LS, informado estabilizado. Bono 255. Lima Papa Mike, através de buraquinho, senhor. Gente, Lima Papa Mike, torre, 118, decimal 95. Chama a torre, Mike. Salvador, poderia autorizar a torre de Frotipo 3206 para amenizar nossa atraso com coordenação? Obrigado. Afirmativo, guarde, 3219. Agradeço. E curva na direita, vai chamar através da da torre de Alfa Tomás. Boa, Xenem 6320, livre pouso no 0, venta 160 graus, 099. Livre pouso no 0, Xenem 6320. Do Romeu até Yankee no solo 50, bota com hangar. Ok, sente, livre, backtrack, táxi pra bata, obrigado pela informação, a gente vai informar aqui a administração do aeroporto. Obrigado, bom trabalho pra vocês. Comente. Só Mike, reportando no Través Norte da Torre, fique atento, na final aqui da 17 tem o pessoal soltando fogos aí de artifício, ok? Fique atento. Vai ficar atento aí, Leon Mike. Valeu. Tá 32, eu nomeia. Se a Precisa solicitou que eu mantivesse pro de corte. Gente, obrigado. Tá 32, eu nomeia. precisa descer para Rio Pés, o Juliette Alfa Romeo? Afirmativo, Juliette Alfa Romeo, reporte visual ao campo. Tá visual ao campo, Romeo. A gente aguarda para esperar. Visual 5-1, libere à direita, chame só um 2-1-1. Vai liberar à direita, 2-1-1. Tem frequência livre, vamos ver a Tenhac. Costa Torre, na vertical da Estrada do Coco. Ok, o Lima Papa Mike, mantenha a vertical da Estrada do Coco e aguarde autorização para o cruzamento do campo. Vai manter a Estrada do Coco guardado, Lima Papa Mike. 3193, decolagem autorizada, da 1-0, venta 160 graus, 1-0-9. Autorizado, decolagem 1-0, está 3193. Lima Papa Mike, Airbus Transivente da TAM decolando agora da 1-0. Você tem condições de cruzar o campo na vertical da cabeceira 1-0? Afirma, condições na vertical da cabeceira 1-0, Lima Papa Mike. Ok, livre cruzamento, já visual com o seu tráfego. Reporte no farol de Itapuã. Reporte para Itapuã, Lima Papa Mike. Oi, Salvador, uma boa tarde, Bono 255. Boa tarde, Golno 255, tráfego, helicóptero, Robson 44, cruzando o campo no momento. Aguarde autorização de pouso. Já não poderia confirmar o horário do plano? Dentro de 7 minutos, o plano já estará no sistema. Não me escuta aguardando para a cópia, por gentileza, o Vitor Lima X-Ray. 1-2-5-5, livre o pouso, na 1-0, vento é 1-6-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, 1-0, 1-2-5-5. 3193, decolado ao 5-3, controle Salvador, 208. 208, obrigado, senhor. Tem uma passagem, em 1-2-0-8, atingiu o litoral. Juliette Alfa Romeo, passou na rotatória. Juliette Alfa Romeo, autorizado final no 7. Grato, final no 7, Romeu. Lima Papa Mike, chame o controle 1208, ao atingir o litoral. Chama o controle 1208, Lima Papa Mike. Valeu, grande Paulo, abraço. Alô. Gente, está 3-2, Dona Meia. Controle de Salvador, o Papa Papa, Lima Papa Mike. Prossiga, Lima Papa Mike. Já no farol de Itapuã, na linha do litoral, senhor, para a TGN, Serra Luís, Delta Lima. Tente Lima Papa Mike, reporte visual com Serra Luís, Delta Lima. Reporte visual, Mike. Ali, boa tarde, prossiga. Contato com o tráfego, não conseguiu baixar monotólogos, é a frequência da Oscar, autorização Rio, tá bom? Confirmo nessa frequência, só não confirme o pátio que encontra e a pista que decola. Pátio 3, decola da 1-0. Sim, está pronto, Cox? Sim, adeus. Um instante, o coordenação, só confirmando, negativo a RNAV? Negativo. É, não, pode errar. Gente, só um instante por gentileza, coordenação junto ao centro rede. Sete, até o Romeu, livre pouso no 7. Foi informado pelas aeronaves que aproximaram para 17, fogos de artifício aí na curta final, próximo ao Jardim das Margaridas. Fique atento, o vento é 1-70 graus, 099, livre pouso. Já fica atento, Romeu. Uno 255, no solo ao 55, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, direita, bom, 2. Juliette Tangulu, progressionar, chame táxi. Bom, 2. Salvador, bom 255. Voador, bom 255, livrou. Bom 255, táxi de Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, bom 255. Papa Tango Whisky, hotel Charlie, copia? Aqui. Autorizado para o aeroporto Santos Dumont, nível 400, via Pêndulo 44, até a posição ADA, Alfa Delta Alfa. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída DAEL, LETA, PIDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 120.8, transponder 5125. Autorizado Rio Santos Dumont, nível 400, via Pêndulo 44, aldeia, decola da 10, curva direita, saída DAEL, transição LETA, PIDEV. Controle 1208, aciona 5125, Whisky Hotel Charlie. Whisky Hotel Charlie correto, no pátio 3, reporte quando pronto para acionamento. Julião Papa Mike, visual com o Del Rey e Del Pelé. Gente, Lima Papa Mike, frequência livre. Logo. Juliette Tango Zulu, ciente, livre táxi via 17, chame aliado e pronto. Juliette Hotel Romeu, boa tarde, frequência livre. Obrigado, até a próxima. É? Boa tarde, desça para o nível 060, ajuste 1018, chegada bom. 060-1018, na bomba 1885. Para a descida, 0008. 0008, desça para 4000 pés, ajuste 1018. Foi sobremodulado, repita, a última aeronave a modular para o controle. 1964, Costa, na sua escuta. 1964, controle Salvador, acione identificação. Desce inicialmente para o nível 050, ajuste 1018, chegada mais. 050, a chegada mais, gol 1964, revisando 250 pelo lado. Gente, gol 1964. Gente, Leão Papa Mike, sob condições visuais, sem interferir com as aproximações da pista 1-0, efetue cruzamento do eixo da pista 1-0 entre Duna e Simbra, reporte visual com a Elicia. Ok, cruzamento entre Duna e Simbra, sem interferir, acionando certo, reportando visual com a Elicia, bom dia, Leão Papa Mike. Santa 3193, chame centro Recife, em 125.1, alterno 33.95. 125.1, 3395, Recife, Santa 3193, boa tarde. Boa. Autorizado decolada 17, o vento é 160 graus, 109, Juliette Tango Zulu. São 1, correção, seu limite são 20 milhas nessa proa, após 20 milhas nessa proa, reassume navegação proa de Itaco. 040, após 20 milhas proa de Itaco, voo 1964. Voo 2008, foi Tuna. Zulu, decolada 02, chame o controle. Salvador, em 1208. 1208, Juliette Zulu. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, contato radar. Tudo inicialmente 3.000 pés, o ajuste Salvador no 018. Sai da árvore. Estamos inicialmente 3.000 pés, 0.08, ajuste em Salvador, na saída Arbor, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, confirme a proa ideal para ela. Não, só isso. Tá. Conta, então, é a 280. Proa 280, sente. Tango Zulu sub inicialmente 2.000 pés. 2.000 pés inicialmente, Juliette Tango Zulu. Sim, meu último aeronave. Escapa para Golf, mantenha nível 090, reporte inicial de descida, ajuste em Salvador no 08, voando para o Diamante. Voo 2008, está sob contato radar, 41 milhas, sudoeste do VOR Salvador, descendo em descida para 4.000 pés, número 2 na aproximação. Tango Zulu já voando árvore? Afirmativo, senhor, saí da árvore, Juliette Tango Zulu. Sente, voe árvore da presente, Juliette Tango Zulu, a fim de não interferir com os tráficos e facilitar sua subida. É, está voando árvore agora, Juliette Tango Zulu. Bima, Papa Mike, desloca, gente. Bima, Papa Mike, gente. Tem frequência livre da presente? Frequência livre, boa tarde. Boa. Deitado, voo 964. Voo 964, necessito que mantenha esta proa a fim do sequenciamento por mais 1.5 milhas. Após 1.5 milhas, seu limite são 1.5 milhas e após voa Duna. Então, melhor manter o curso do localizador, seria mais interessante para o controle. Afirmativo, é mais interessante para o 964? Seria. Sete. Salvador, boa tarde, 1164, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 070, ajuste 1098 em Salvador, chegada mais. nono 64, vou estar. Azul 41 no meio, informa o tráfego, posição de 3 horas, 5 milhas rumo oeste, mantendo 2 mil pés no Charlie 402. Ciente, azul 41 no meio. Prossiga, gol no 885. Sente, gol no 885, por mais quantas milhas, material de desvio? Mais 8 milhas. Sente, gol no 885. Gol no 964, vou em Duna. Gol no 964. Gol no 964, condições de manter a presente velocidade até a próxima etapa? Gol no 964. E onde temos 250 pilotados? Afirmativo, gol no 964, vou em Duna, desça para 4 mil pés. Duna, 4 mil pés, 964. O 496 pode iniciar EVS? 4196, desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, livre LS, 4196. O 2008, desça para 3 mil pés. 0, conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, curva direita após decolagem, perfil de saída coral, após coral conforme rota do plano, em coordenação com controle em 120.8. Torre 1, 18.95. Acione 5150. Ele é azul 4196. Sente, azul 4116. Complete aproximação, chame torre 1, 18.95. 18.954, 4196, obrigado. Boa. Controle Salvador, Guardião 01. Seu Guardião 01. A intenção é abandonar aqui o CP de Pitua Sul, seguir para o litoral e acender para o 9 mil pés. Sente, Guardião 01, inicialmente mantendo 500 pés. Ajuste 101 no 8, reporte no parque do Pitua Sul. Poderia confirmar? Está prosseguindo para o parque do Pitua Sul, Guardião 01? Não, já estou aqui no, na vertical do estádio. Sente, inicialmente mantendo 500 pés. O Guardião 01 não está autorizado 1 no 1000 pés. A intenção do guardião é seguir para o litoral. Está autorizado o litoral? Afirmativo. Linha do litoral autorizada, aguarde a ascensão. A litoral, guardião 01. 8, 8, 6. Gente, gol no 885. Vetor para o sequenciamento. Gol no 885. Vetor sequenciamento, curva à direita, proa 230. Seu limite são 20 milhas nessa proa. 230, 20 milhas nessa proa. Poderia dar 240 para de novo a mamação? Afirmativo, 240, gol no 885, seu limite são 20 milhas nessa proa e desça para o nível 050. Para o 050. 205 mil, 1964. 1964, desça para 3 mil pés, ajuste 1018. 3.018. 2008, desça para 2 mil pés, livre LS, reposto estabilizado. 2 mil, tá livre, repassarei essa pesada. Controle Salvador, Guardião 01, está no litoral. Solicita a ascensão para 1 no mil pés. Gente, Guardião 01, suba, mantenha 1 no mil pés. Na linha do litoral. Na ascensão para 1 no mil pés, Guardião 01. Pode passar um escapa para golfe, desça para nível 060. Tango Zulu, submantenha 3 mil pés. 3 mil pés na presente, vou lá em Tango Zulu. Filé Tango Zulu, correção, submantenha nível 050. Submantenha nível 050, vou lá em Tango Zulu. O 964 desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado, número 2 na aproximação. 2.1964. Bono 885, desça para 4 mil pés. 2.1984. 2008. 7-2008, complete aproximação. Chame torre 198, decimal 95. 295, boa. Retorno em McRae, táxi autorizado inicialmente até a entrada do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Pátio 3 aguarda para ingresso no principal, retorno em McRae. 219? 219, fala 419 agora. Voo 985, gol 2008. Sente, continue na final, aguarde autorização de pouso. 2008, sente, aguardando autorização de pouso. Fala 0046. Já no visual, táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. 0 no 8, no Índia, até o ponto de espera no 0, lá com a torre 295, fala Salvador Azul 4116. Azul 4116, táxi via Alfa Juliette, porção 03. Taxi Alfa Juliette, portão 03, azul 4116. O Vitor Lima X-Ray só me confirma, POB? Só para a bordo. Sim, descopiado, voltou. Qual? A bordo. O 1164, desça para o nível 060. 060-1164 informa o tráfego, posição de 10, correção, posição de 11 horas, 7 milhas, rumo oeste, cruzando 2510 para o nível 050 no Charlie 402. Neto 160 graus, 099. 7 nível, posição 90, gol 2008. Decimal 95. Inicie redução, tráfego da companhia, posição de 12 horas. 5 milhas, mantendo correção. Cruzando 1 no mil pés já para pouso, com um braço 737. 7-964. 1-1-64, tráfego superado lateralmente, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 8. 3 mil no 0 no 8, 1-1-64. É que Juliette Romeu, confirma pro ideal para a estrada do coco. É que Juliette Romeu? Tá presente 060, mais Juliette Romeu. Torre, boa tarde, voo 1964. Voo 1964, qual a posição na final? Nosso papel externo em 7.7 milhas. Sente, aguarde pista livre, o ajuste... É 1-0-1-7. 1-0-1-7. Desculpe condições visuais, 500 pés direto à estrada do coco, sem interferir com as aproximações da pista 1-0. Está mantendo 800 pés AGL, confere? Sente está presente, vai na sua 060, sem interferir com as aproximações da 1-0. Mais um pés. 8, bom voo. Copiado. Pátio, táxi através do pátio Índia, quando lá na posteira 2285, com ele de 2 minutos até o chão. Boa tarde, Sené 6315, gentileza, autorização Guarulhos. Sené 6315, prepara a saída da Eule da Motte, vai com a escopa. Da Eule da Motte. Paulo, 211. 211 à direita, obrigado. Autorizado 1164. Boa tarde, Salvador, Bolsa 0080. Tem 4 mil pés. 885 autorizado, ILS. 1-1-85, cliente, complete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 95, composto. Depois estamos sem 4 pés. 1-4, autorizado, por Torre, qual frequência aí, o 2008, decimal 211? Ah, 1219 agora, ok? Prato, Juliette, estamos no louco. Vespa 9, é o 2008. Oceané 6395, copia? Ah, se escuta. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120.8, acione 5145. Autorizado Guarulhos, nível 360, na rota do plano de voo, decolada 1-0, curva direita da El, Leda, Motiva, saída. 208, controle, 145.6. O Chanel 63, 15, correto, portal 5, chama o trampo, espere o funcionamento. Trabalhar. Charlie Alfa Tango, chame na taxi, papá. Do Gol 964, no solo, ao 17. Libera a direita, chame o solo, 219. Liberando direito, 219. Ligado, 964. Nada. Solo, boa tarde, Golo 964, estamos na sua escuta. Golo 964, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, na sua escuta, até o corte, Golo 964. Beleza. Olá, devido a Boeing da Gol na final, 10. Ok, você vai pro norte, então prossiga então até a cabeceira 17, em táxi abaixo a altura e aguarde autorização para decolagem. Ok, táxi autorizado, abaixo a altura, certo? Mandou o Gol no 885, final, dá 10, baixada travada. Pegou no 885, tá autorizado o pouso. 10, vem até 170 graus, 099. Livre pouso, pistão 10, 1885. Da final da 90, Alfa Tango. Teste de Alfa Tango, decolagem autorizada, Rua Norte, vento 170 graus, 099. Teste de Alfa Tango. O Victor Lima X6, decolado 19, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Agora com Salvador, 908, Victor Lima X6, uma boa tarde. Tá, Alfa Tango, decolado aos 19, chame o controle Salvador em 1208. 1208, grato, carregando. Decimal 8 e 126, decimal 0. Caso não estabeleça contato, retorne ao controle Salvador, serviço radar terminado. 1208, 120, caso negativo contato, retorne ao controle Salvador. Violência de louco. Controle Salvador, da Chané 6326 para destino, está forte. Chané 6326, mantenha nível de voo 190. Desça para o nível 050, aguardando contato radar, está presente voando Duna. 050, voando Duna, está presente, chamé 6326. Alfa Tango, capitão, mais Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolou da 17, com proa noroeste, chamé. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, faça cheque do seu equipamento responder, não receba apenas o pote primário. Sob condições visuais, confirme a atitude que vai manter até destino. A partir da autorização, o nome é o PES. Gente, informa o tráfego agora, posição de 10 horas. 1.5 milhas rumo este. Mantemos 700 pés, um Robson 44 já em cruzamento. Gente do tráfego, Tchera Fatango. Dali Alfa Tango, sob condições visuais, suba e mantenha 1.000 pés, o ajuste em Salvador 1017. Reporte a 10, correção, reporte a 20 milhas do VOR em Salvador. Vai reportar 20 milhas só, Natan. Estabilizado 1164. 1164, torre 118, decimal 95. 1905. 1895, por favor. Controle de Salvador, Papa Tango Vitor Lima X-Ray, decolado, Coral 9. Papa Tango Vitor Lima X-Ray. Contato radar, suba para o nível 120, direto Coral. 120, direto Coral, Victor Lima X-Ray, aguardando o Papo. Charlie Alfa Tango Visual, para cruzamento do eixo da 17, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, torre no 1895. 1895, dá presente, Mike Juliette Romeu. Guardião 01, no, torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 895, Guardião 01, obrigado. Esse do eixo da 17 está próximo a Inrimar, Mike Juliette Romeu, para seguir com a frota Estrada do Coco. Ok, então reporte na Estrada do Coco. Formação de tráfego, Boeing da Gol à sua direita, na final 1-0. Visão, afastado 3 milhas, Mike Juliette Romeu. Gol. Gol no 1-64, tráfego à sua esquerda, helicóptero 510, é um Rock 4, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 09 nós. Livre pouso no 1-64. Whisky, Hotel Charlie, decolado aos 2-2, chame o controle Salvador 1208. 1208, decolado 2-2, obrigado, boa. Salvador, Guardião 01, Itapuã, a 193, está acessível. Ok, Guardião 01, vai manter o setor? O ônibus do Irã já está tentando aqui a todo vídeo, daqui a pouco a gente vai chamar para solicitar o equipe de Pátio do Grande. Cliente. Max Juliette Romeu, mantenha a escuta, o senhor vai afastar até que setor? No máximo 10 milhas, o Max Juliette Romeu. Ok, gente, mantenha a minha escuta, ainda aguardo transferência para o controle. Aguardando transferência para o controle, Max Juliette Romeu. No 1-64, chame só 1-219. 2 horas, 9.7 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 040 para 1-20, Papa Alfa, Tango 4, não interferirá com a subida. Copiado, cruza agora o 060, esquenta a Charlie. São 07. Alfa Juliette 07. Oxanar 6142, copia, Recife 350. Autorizado para Recife, nível 350, via Pêsulo 17. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120, decimal 8, acione 5160. Autorizado 350, decolagem 1-0 com curva à esquerda na Puca, Jamo, Caju. A Pêsulo 17, com falando, transponder 5160 e controle 120 do final 8. Chanel 6142, correto, portão 4, eu chamo pronto, feedback, seu nome é. Camarada, está pronto. Usado no Iriano. Ok, continue na aproximação, chame passando externo. Informo o tráfego, helicóptero da Polícia Militar já cruzando aqui a final da 1-0. Não interfere na aproximação. Ok. Vai solicitar o cancelamento agora, certo? No caso de ela direita da 1-7. Chame o controle, 1-208. 1-208 está presente, Mike Juliette Romeu. E Oscar Papagol, chame para modificação de regras. Vai acabar. Gol. Guardião 01, vento 1-80 graus, 099, informe contra.